A dona da noite chegou no pedaço. Olha, pessoal, eu já tô com a minha garrafa de cachaça do lado, você dançando no salão e daqui pra frente é todo mundo ligado nessa montagem Pai d'Égua do Roberto Vilar. Eu tenho. Aí, DJ Tom! Solta som! Aí, DJ Tom! Solta som! Obrigado, Wellington Brangila, obrigado, Josias! E a gente chega pra colocar a galera pra dançar aqui no salão até 5 da manhã! Vamos dançar aqui! O homem do Alô chegou! Alô! Você esperou, ela chegou, a dona da noite. Luxuosa carroça da saudade. Tá na hora de pegar a patroa! Vamos dançar! Vamos dançar! 2, 2, 3, já! Máximo. Dá-lhe, Tom! A dona da noite. A dona da noite. Um abraço, meu amigo Marquinhos, aqui com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom. Como é que é? DJ Tom! Tem gente que não deve estar morrendo. DJ Tom Máximo, arrebenta, meu filho. Um profissional papo de carteira na mão. DJ Tom, já tô cheirando o pescoço da mana velha aqui. Te inspira, meu filho, vai. Deixa comigo, papo do! E o nosso parceiro Dionísio está aqui com a gente, valeu! Sou caminhoneiro. Meus amigos, aqui é o Papudinho, DJ Tom. Fala, Papudo! Tu tá demais, hein? Você é amor. Não sei por que te conhecer. Agora eu não consigo te esquecer. Contando sem razão nas estradas do sul. A tua imagem é o seu azul. Belo Horizonte. Essa é a festa, essa é a vibe, luxuosa carroça da saudade, a dona da noite. Alô! Galo cantou, é madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E aí, Santa Cruz? E vou navegar. Vamos dançar que o nosso brega chegou, papai! Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastar. DJ Tom Máximo. Deixe o meu amor. Tom! DJ Tom. Lá fora, saudade é de logo voltar. Deixa eu abraçar aí a nossa grande amiga Lorena Beltrão, está aqui com a gente. Um abraço pra você, toda rapaz ali. E claro, o nome do meu culpado já fazendo corpo a corpo ali no camarão. O sol e o luar. No caqueado, vem te embora, pai. Meu amigo meu, a Mosiana e o Clóvis estão aqui, valeu. Lanço minha rede no meio do mar. E peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando, eu ligo o motor, já estou voltando. Meu amigo Zé, um abraço pra você aqui do Tom. Meu amigo Aldílio Pesca e o Rogério e Cachoeira do Ararissa aqui com a gente, valeu! Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo. Luxuosa Carroça da Saudade. Quero te amar. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. DJ Tom detonando todas. Vamos dançar! Meu amor, você chegou, já tem tanta de vaguida. Meu amor, pode entrar, pode sentar, pois vamos já. A dona da noite. Pode abrir meu bem no seu copo, hoje que vinta e voar é bom. Como é que é? Na minha novela você é a atriz principal. DJ Tom! Júlio Alucinado de Santa Cruz! Júlio com a Mel, um abraço pra você aqui do Tom! Pra lá de Bagdá, meu amor, pode entrar, pode sentar, pois eu me jago. E aí, Pantera! Pode um drink, meu bem, no seu copo. O homem das teses, né? Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Meu amigo Lulu e a sua mãe, Dona Ivone. Na minha novela e a galera dos Velozes do Pop. DJ Tom detonando todas. E aí, Santa Cruz? Raio de lua, ponte de paixão. Eu nasci pra te amar, morena. Força angelical, corpo sedução. É uma tentação que reina. Nosso amigo Xarope, Coutinho, tá na área. Um abraço pra você, viu, Xarope? Ao mar, lembro sem querer o azul do teu olhar, bambina. Confusão total ao tentar entender. Meu Deus, é você, bambina. Luxuosa Carroça da Saudade. Não consigo mais viver nesse mundo de ilusão. Já não tenho mais pra. Um abraço aí, o grande R. Neto. Cabeleireiro, isso aqui com a gente. Um abraço, garoto. DJ Tom detonando todas. Dança assim com o homem do ar. te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, que é Loja Cris Fashion. Pois a chuva fica em Belém do Pará. E suas secretárias, Regina e a Sandra, um abraço aqui do Tom. Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar. Depois da chuva que cai na Baía de Guajará. A dona da noite. Quando eu vi você passar. Ah, como é que é? No Largo de Nazaré. É. Oi! Corri atrás tarde demais. Perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver. Sem seu amor, sou capaz de enlouquecer. E aí, Marcelo Henrique? Você, meu amor. Aquela sequência básica daquele bregaço, daquele bregaço. Sou capaz de enlouquecer. Yeah. A carroça da saudade. Morena, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar. Daqui a pouco ele tem o nosso show. Na Bahia de Guajará. DJ Tom. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Uhul! Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Todos os finais de semana eu saio com ela. E olha, já tem CD aí do Franginha. Já tem CD do Josias. Já tem CD pra galera aí, ouviu, GG? Às vezes eu fico invocado. Ela bebe mais do que eu. E eu sou dos papudinhos. Papudinha ela é, todas ela bebeu. E eu sou bem dos papudinhos. Papudinha ela é, bebe mais do que eu. E eu sou dos papudinhos. O rei, ela é, todas ela. O rei da lanterna na Estrada Nova. E eu sou bem dos papudinhos. Papudinha ela é, bebe. Festa. Essa é a vibe. Luxuosa carroça da saudade. A dona da noite. A dona da noite chegou, Santa Cruz, pra estremecer. Aí, DJ Tom, solta som. Solta o som. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na mão. Quem é que tá feliz aí, hein? Cadê a galera do Clube do Rimo? Cadê a galera do Papão da Curuzu? E o bora esquentar. Daqui a pouquinho tem o nosso vaqueiro dominando o nosso animal. O nosso animal! Bora sacudir! E os fugitivos da City. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. A dona da noite. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. Nosso amigo Frank, a sua primeira dama. Alô, família. Dá meu carinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Era isso que vocês queriam, é? Então toma, Santa Cruz! Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ver lua cheia, minha sereia, minha sereia. dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos de jornal. É clima tropical, manchetes de jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. DJ Tom, clube aqui é. Ela vinha de dentro do mar. Cansada, talvez maltratada, queria falar. Com um sorriso brilhante, não tenho um amante para conversar. Dona da noite, dona, dona, a dona, a dona, a dona, a dona, a dona da noite. Deixa pra sair o nosso grande parceiro Babuíno dos Sabores. Isso aqui com a gente. E aí, Babu? Como é que é? Ah, é o nome da emoção aí, papagaio. Um dia desencantar. Alô, Negueba! Talvez eu amaria a linda sereia que sonho eu vi nadar. E dessa vez eu amaria a linda sereia que sonho eu vi nadar. É uma sereia coitada sozinha, sua vida mesquinha, vive encantada no mar. Quando é noite de lua, sua parte nua deita pra descansar. Com um sorriso brilhante, não tem uma noite para conversar. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Dona da noite, a carroça. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Meu amigo Rafael, um abraço pra você, curtindo só na mana. Sonho, um abraço do Tu, garoto. Sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites. Vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, no beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos,

dona da noite chegou, chegou com seu novo visual. DJ Tom, disse eu sim pra ela. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Santa Cruz do Arari! E a nossa dona da noite chega pra fazer a sua alegria! Agora a sua saudade é de luxo. A gente dança agarradinho. Daqui a pouquinho tem o nosso show. Sim. E a nossa festa vai até 5 da manhã. Que eu faço, não tô mais aguentando. Com saudade do teu beijo, toda noite eu tô chorando. DJ Tom, tentei te esquecer, mas nunca tem jeito. Cada dia que passa, aumenta. Vamos dançar com a gata, bora ver. Eu não aguento mais chorar, porque você não pensa em a gente voltar. DJ Tom, vem cá. Teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Meu coração, não sei se você vai crer, mas eu sigo pensando em ti. Como é que é? Aquela noite de amor. A dona da noite chegou. Eu só querendo fugir, você me caçando na cama. Não, eu não fui tão forte, cê parecia um covarde, amor. Pra você dançar! Agora sinto saudade. Como é que é, papai? Não duvide dos momentos em que prometi te amar. Correntes se romperam, meu coração se abre, amor. Agora sinto saudade. Então diz assim, ó. Como eu vou te esquecer, se tudo começou aqui, na luxuosa carroça, amor. Foi onde te conheci. Com quem? Como eu vou te esquecer, se a dona da noite chegou, com DJ Frangini Tom, DJ Toninho Josias. A dona da noite chegou. Chegou. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar. E aí, amor? Amor, meu amigo parceiro Joãozinho 3D, um abraço pra você aqui do Tom, garoto. Valeu, para ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom, lembra da gente no seu quarto nu. A carroça da saudade. Embaixo do seu a dona da noite. Não vai saber o que fazer. Oi! Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Meu amigo Leco Croves, aí do Mega Trouxa aqui com a gente. Não vai saber o que fazer. Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata DJ Dom, detonando todas. Um abraço aí, a tribulação aí da lancha. Dona Lourdes, aqui. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Escuta essa canção aí, ó. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não bater sem beat. DJ Tom. Tem que ser discreto, enxerga. Olha, tem o CD aí do Josias e do Frigina e do Maestro. Que ser apenas um. Olha na mão do Lúcio Campos. Oh. Aí, Pantera, com vocês. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Pergunta pra ela. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alanzinho, simplesmente romântico. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. E as imagens? Apenas um. Os campos de Marajoaras pra você no nosso telão. Oi! Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. DJ Tom Mega Pop Show. E a galera dançando aqui. A dona da noite. Cada minuto e segundo longe de você. Me falta o chão, me falta o ar. Dá vontade de morrer. De quê? De morrer. DJ Tom. Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar. Só te amar, né? Te amar. Mas parece que os segundos se transformam em minutos. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Lorena Beltrão, você está aonde? Tô na carroça da saudade com o DJ Tom. Eu não consigo Aldinho. Esquecer sequer nenhum momento. Aldinho da pesca, o Rogério de Cachoeira do Arari. Eu quero que entenda, DJ Tom, que nada é maior que meu amor por ti. DJ Zico Mixi do Marajó. E as estrelas detona aí no Bob Prime, lá no bar. da Nath. E o infinito pode atingir. Alô! Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito pode atingir o que eu sinto. Você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou. E a carroça. Obrigada, amor. Obrigado, amor. Obrigada, amor. E aí, Santa Cruz? Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos. Deixa eu abraçar nosso amigo Tio Pão. Eu acredito. O babagulho doido. Acreditei. Alô, Tio Pão. Acreditei. Bora pra cima, Tio Pão. Agora dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, diga. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Rose Mix. DJ Tom detonando todas. Se é pra detonar, a gente detona desse jeito pra você. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Tom, tom. Tom, tom, tom, de quando respondia oi meu tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Isso assim pra ele, vai! Sentimento seu nenhum. A dona. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. A minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. A minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Banda Mega Pop Show. Aí, DJ Tom. Solta, som. Solta o som. Do cachorro, Pantera. Aí eu cheguei em frente ao portão. Me contaram uma história dos cachorros daqui, né? Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas. E os mototáxis de Cachoeira do Arari estão aqui. Eu voltei. Frank e a sua primeira dama. E o Fabinho, Fernandinho, junto e misturado aqui com o Tom. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Essa sequência é pra você deixar a mulher suadinha. Eu vou ter. Agora pra ficar. Aí o Franginha fala pro Marcelo. Porque aqui. Aqui. Aqui é o meu lugar. Aqui. Eu voltei pra as coisas que eu deixei, eu vou ter. E aí, meu compadre? O homem tá soltando até fogo. Seu Franchinha, pra você não chega ali comigo, padre. Ou eu pego esses machos e quero lá no camarote. Eu viro bicho, mas levo pra você fazer aquela logística lá no camarote. Não me mande embora, não sou teu amante. E aí vai rolar um mix. Mix. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. A dona da noite. Você vai comigo pro bem ou pro mal, ou eu pego esses... Alô, Marcelo, fotógrafo, já já o cheio. Eu viro o bicho, mas levo você. Vai ele pagar o sapo. Sou eu que trabalho e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro e sua comida. Você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, mulher safada, pra mim. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Só as melhores pra você. Eu juro que nunca pensei. Só pra você. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Jojo, show! Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. E aí? É. Queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. A dona da noite chegou, chegou. Onde nós perdeu mais tempo na vida. Onde nós deixou o primeiro de sonho. Então diz aí, amor. Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Solidão de palavras. Em nome do amor, em nome do que foi. Aí, Marcelo Henrique, um abraço ao Papo Hino dos Sabores. Esse amor que já não pede mais nada. Alô, Nanã! E se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar. Você lembra até os versos, era, Babu? Eterna quem ama de maior. Que vem isso, Babu? A chama. Meu amigo Bico, Kátia. Precisa de calor. Luciana. Mas eu sei. A Mileco me chama. E o Clóvis. Eterna quem ama de maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Sequência. Santa Santa Cruz, lembra, lembra, não lembra? E a gente faz um CD pra você lembrar essa época aqui. Deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. DJ Tom, sou complicado, louco e consequente, meus defeitos você finge que não vê. Ou me vê chorar, ou me vê sofrer. Aí o cara diz assim, ó: mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Aí Marcelo, fotógrafo, daí mesmo, é? Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá. Nosso amigo Iago, um abraço pra você. É bem melhor que vá do que te ver chorar. Music Diz é a marca do momento. E o Tomássimo está fechado com o Quênio Maué, Josi Modas e a galera da Miúzi Diz. É a marca do momento para todo o Brasil. E estamos aqui no Marajó, em Santa Cruz. E a galera usando o Miúzi Diz, papai. Alô, Quênio Maué, é você. Alô. Final feliz que você tanto imaginou. Se é certo, um pecado de amor. Como é que é, papai? Foram tantas indiretas, eu nem percebi. E o amor? Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Deixa eu mandar um abraço à galera do Chute Certo. Também fechado com o Homem do Alô. Junto com a galera da Nani Deu de Prêmios. Também fechado com o Homem do Alô aí, papai. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma você guardei. Mandar aqui um grande abraço, meu parceiro Bruno da Flash Céu. Alô, Bruno! E a Flash Céu, 13 de maio. Sucesso, fechou com o Homem do Alô, é sucesso! Alô, Bruno da Flash Céu! Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma você guardei. Vem agarradinho, vem agarradinho, vem agarradinho, vem agarradinho. Estilo suado. Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louco.